Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta 6 e 9, tamo ao vivo de Floripa para todo o sul do Brasil. A partir de agora, 1 milhão de pessoas param tudo que estão fazendo para ouvir o Pretinho Básico, que tá nessa véspera de Planeta Atlântida. É amanhã um pontapé inicial do Planeta Atlântida 2011 no Sapiens Park, em Canasvieiras, norte da ilha de Santa Catarina. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. De jeito nenhum, cara. Não é, não é. Nem nunca vai ser. Não é muito melhor. Não é a mamãe. Muito melhor. Não é a mamãe. Como é que tá, Pianges? Beleza? Muito bem, cara. Mais uma quinta-feira, mais um dia histórico e mágico na Ilha da Magia. Pode crer, brother. Discoteca pessoal de Cacau Menezes. A gauchada hoje pôde conferir Cacau Menezes. Tu és grande. Quem perdeu a degustação do Macrofonia que a gente exibiu pro Rio Grande do Sul. Degustação, Cacau Menezes. É, fiquei degustando demais, com cara. É a velha escola do rádio aqui. A velha escola, old brother, school, do rádio. Tá cada vez melhor teu cacau, hein? Cada vez melhor teu cacau, brother. Everton Cunha. Uau, tudo bem, Fetter? Não é o Fetter. Opa. Olha bem pra mim que tu vai ver que não é. Não, eu só tava ouvindo. Não, aí é o coordenador da rádio não, Atlântida. Realmente, não é. Olhando dá pra ver que não é o Fetter, mas te ouvindo, olha, é igual. Ah, sim. Harry Potter tá com a gente também. Eu estou aqui muito vivo nesse último programa que faremos no estúdio da Rádio Atlântica em Florianópolis. Porque amanhã... A partir de amanhã, 1 da tarde, na verdade, meio-dia, quando descobrimos 1 da tarde, estaremos no Sapiens Park. Uhul! Cagia vai estar lá também, né, Cagia? Deixa o Potter terminar. É isso aqui. Aí, Cajito. Vai isso aí também, né? Vou estar lá, é claro. Boa tarde pra todos. Eu quero mandar um beijo pra Bruna, que estava lá no Intercity nos esperando. Um beijo também para a Miriam, que trabalha no Intercity. Está de aniversário hoje. Estava no Orlando Scarpelli ontem, Figueira. Cajê, são os dois do Pretinho que a Bruna mais gosta, Cajê. É, eu e tu, mano. Sem mais perguntas, Cajê. Obrigado. Porã, tudo bem, Porã? Eu tô bem, cara. Tô bem tranquilinho. E olha aqui, bim-brim, queimadinho da praia. Tá o Geiso também, né? É, Geiso. Isso, rapaz! O Geiso tá com queimadura de 3º grau. Já. Vendeu o que pôde de tranqueira na beira da praia, né? Ali no Jurerê, meu. Curtiu o Jurerê, lá tem um monte de gatinha lá, né, Geiso? Ô, Geiso, tu bebeu, Geiso? Não vou negar. Ô, Geiso, como é que faz pra condicionar aquele ovo rosa lá do bar da Dona Rose e vender na beira da praia? Coloca na areia, tá lá, frita automáticos, meu. O tempo tá muito bom, tá lá. Vocês estamos com sol neste momento, na praia de Florianópolis. Nesse momento, dois integrantes do programa tiram as camisetas. Da equipe tira a camiseta no estúdio. Pra mostrar tá de calor. Ficou difícil fazer o programa. É, nojo, sinceramente, deu nojo. Eu fico no meio. Não, e pior é que são os dois mais sarados do programa, né, cara? Isso aí. Não, eles estão doentes. A gente até nem vai falar quem são. Bora, Rio Porã! Rio Porã! Pitu Pequeno! Pitu Pequeno! Começar o programa aqui com os destaques do Clique RBS. 59 praias continuam impróprias para banho em Santa Catarina. É o que diz o 4º levantamento realizado pela Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. Em todo o estado, 30% das praias foram reprovadas. Floripa tem 1/3 das suas praias comprometidas. Meu Deus! Um dos maiores problemas é na Lagoa da Conceição, principal cartão postal da capital. Itapema. No litoral norte de Santa Catarina, apresentou mais uma vez um dos cenários mais críticos. 6 das 8 praias de Itapema foram reprovadas. Caraca. A prefeitura de Itapema sempre questiona essa... Toda a prefeitura que tem, né? Por outro lado, em Imbituba, no litoral sul, teve todos os pontos considerados próprios para os banhistas. É onde eu tenho uma das minhas casas. Imbituba possui praias como a Praia do Rosa e também a região da Lagoa de Ibiraquera. Aí os caras vão lá, tem um laudo técnico, apresentam um laudo técnico dizendo que a água tá imprópria, a prefeitura diz que não, que contesta. Baseado em quê? Baseado em quê? É isso que eu quero saber. Ei, pause, baseado em quê, pause? Baseado em quê? Ei, pause. Meu, a gente tem que falar das chuvas que estão assolando Porto Alegre também. São mais de 50 pontos de alagamento. É verdade, o Transurbe hoje à tarde, Porto Alegre, parou de funcionar por causa de alagamento. 5 mil pessoas ficaram mal lá. Não, e nuvens chegando em Porto Alegre. E pode chover mais. Pode chover mais São chuvas de verão, pancadas de chuva de meia hora que é, deixam todas muitas vias ali. Deixam rastros de destruição, né, Marcos? É verdade, Porão. A abstenção final do vestibular da UFRGS ficou em 21%. A expectativa da universidade é anunciar o listão dos aprovados até o dia 24 de janeiro. O governador Tarso Genro sancionou hoje uma lei que revê a demarcação das áreas de surf no Rio Grande do Sul. As prefeituras terão 60 dias para demarcar pelo menos 2.100 metros de orla nas suas praias para a prática do surf e também de atividades de lazer. A antiga lei de 88 exigia área mínima de 400 metros. A decisão do governador foi comemorada pelos surfistas, já os representantes dos pescadores criticaram a mudança. É difícil chegar a um consenso nessa área de pesca, área de surf. O que eu acho, né, como praticante do esporte surf, não me considero um surfista, né, mas enfim, o que eu acho é que a zona de surf tem que ser aumentada, porque por causa da corrente, da correnteza no mar do Rio Grande do Sul, que é muito forte, então não pode ser uma zona de surf tão pequena, né? Porque mas eu acho que essa área de surf aí podia mudar de acordo com a estação, né? No verão, tudo bem, amplia, tem mais procura. Mas no inverno diminui, né? Não precisa manter 2.100 metros. Mas, ô Maurício, aqui tem muita gente que vai surfar no inverno. Não é muita gente. Tem, cara, mas no inverno é que acontecem os acidentes, porque no verão tu não vê gente morrendo em redes no mar do Rio Grande do Sul. No inverno, sim. E no inverno a correnteza é mais forte. E é por isso que acontece isso. Porque a pessoa entra numa área de surf e sai numa zona de pesca. Isso aí, no inverno se pesca muito mais do que no verão, imagino eu. E tem que ver que tem gente que depende exclusivamente da pesca para viver, né? Em Florianópolis existe também essa guerra entre pescadores e surfistas, mas tem épocas que não é permitido o surf. A época de pesca da tainha, por exemplo, praias fecham. Pode surfar. As praias fecham para surf, exatamente. E finalmente o Gustavo Kirten prometeu doar dinheiro que ganhou no pôquer às vítimas das chuvas no Rio de Janeiro. Só Maurício, tu viu que finalmente é a última manchete, não seria isso? E finalmente. Deu a impressão de que, e finalmente o Gustavo Kirten resolveu doar dinheiro. Não, e por fim, o último destaque do clique, Gustavo Kirten prometeu doar dinheiro que ganhou no pôquer às vítimas das chuvas no Rio de Janeiro. Boa, o ex-tenista voltou das Bahamas com R$25 mil em premiação. Mas a notícia é que ele tinha perdido, né? Lembra que a gente lembra? Ele perdeu na segunda rodada, ele ganhou na primeira rodada R$25 mil. E se eu te disser que eu tô olhando agora pro Guga, tu acreditaria? Tu tá, eu imagino grande que sim. Grande Guga aqui. É que aqui em Florianópolis, onde tu olha, tu enxerga o Guga, né? O Guga anunciou no Twitter dele que vai doar para ajudar a diminuir os estragos da região e também auxiliar os desabrigados. 396 mortes, Sérgio. Agora acabei de ver na Globo, naquele jornalzinho que dá de hora em hora ali. 396 mortes lá na Serra Carioca. Cabo Frio não vai ser tão legal. Não vai dar pra ir pra Cabo Frio. Não dá pra ir agora, né? É Petrópolis, assim é do teu recanto de inverno lá. Não dá pra curtir assim, né? Festa assim, não vai dar pra curtir. Cagê, não dá mais pra esperar, Cagê. Tá na hora. Platos do dia! Do dia no Pretinho Básico com Cagê. Faz o galo aí, Jesus. Acabou, Tu bebeu, Jesus? Caraca. Posso negar? Já perguntei. Isso, não pode beber também, menor. O Pretinho Básico não deixa de menor. Nossa senhora. 8:38, Marcelo Faria caminha com a mulher grávida pelo Leblon. Só caminha. Grande ator, maravilhoso, teve problema com tóxico. Ele não só faria como ele faz, né, Leila? Exatamente. É o filho do Reginaldo Faria, né? É filho do Reginaldo Faria. Reginaldo era ótimo. 10:07, Carlos Bonou brinca com o filho na praia do Leblon. Que horas, Cagê? Às 10:07. Não, não sei legal, quem é, cara. Quem é o Carlos Bonou? É o ator da Globo, de nova geração, né, Leila? Não conheço. Não sei. Eu acho que é gay. Não, mas ele tem filho, cara. Então ele é o Elton John também tem. Não tem filho. E agora? Elton John tá brincando com mas o Elton criança, John é mãe. Assim, é gay. Não, tem filho. Elton John é mãe. O Elton John é a mãe. Tem aquela piada. No caso do ator, não. Tem a piada, o gurizinho, né? Os pais homossexuais tá tomando banho com um deles. Né? Aí olha assim, o tico do pai, né? Ou de um deles, assim, fala assim: nossa, papai, que tico grande. E aí o pai responde: isso tu não viu da tua mãe. É uma piada dos novos tempos, né, pô? Meio-dia 32, Amy Winehouse se irrita com o cheiro de peixe e interrompe a feira. Oh. Tem uma feira. Ela tá hospedada em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. Aí tem uma. Saber que ela tá cheirando. Oi? Bem, né, cara? Não, foi embora. Fala no microfone. Não, foi embora. Não ainda, ela vai fazer show Salvador, Belo Horizonte. Recife. Ah, é. Recife. É. E ela tem uma feira. Na rua do hotel em Santa Teresa, toda. Que dia hoje? Quinta-feira? Hoje é quinta. E aí começou a subir o cheiro de peixe pro quarto dela, deu um piti. Vamos acabar com a feira. Os caras acabaram com a feira, meu. E ela tem um olfato mais bom, cara. Sim, o olfato apurado. Ela cheira bem, ela cheira bastante. Falou assim: respira fundo. Ela respirou fundo e aí passou. 14h56, Katy Perry comemora aniversário de 90 anos da avó em cassino. Cara, eu não me canso de dizer, a Katy Perry é uma das minhas semifinalistas. E ela tava no cassino, na praia do cassino. No cassino, cara. Ah, na praia do cassino? Praia do cassino. Pelo que eu entendi aqui, sim. Pô, que demais, hein, cara. Em cassino. É, a avó dela. Loucura, né, cara? A avó aumentando. A avó e a Katy Perry. A né? Katy Perry. Então não é só o Porã que comemora os 90 anos da avó. 98. No 98. E o Porã tá bem casado. Tá bem casado. E o Porã agora emagreceu. 16h56, Cissa Guimarães almoça com amigos em restaurante do Leblon. Aê, Cissa Guimarães. Muito bom, hein, cara? Que horas que ela almoçou, Cagé? 16h56. Gente rica é outra coisa. 5 pra 5, né, cara? Muito bom. É, a Cissa Guimarães já arrebentou muito coco, né? 8h07, galera! E agora, questão de 12 minutinhos atrás. 12, Maurício, não mais do que isso. 12 era... Cadê o Fetter? O Fetter tá em uma reunião importante de ajustes finais do planeta. Ele deve estar ouvindo o Pretinho, né? Então, assim, ó, Fetter, 12. Não 12, mais então do era que 6 isso. E 9. Não mais do que isso. A gente tá em reunião e não tá ouvindo. É. Pode passar reto. Tá bom. Janaína Jacobina curte férias em Dubai. Ah, Janaína Jacobina? Grande Janaína. Quem é a Janaína Jacobina? Já levei ela pra tomar uma cajuína. Uma beleza interior diferenciada nesse meio artístico. Ah, então é feia. É isso? É bonita, né? Feia em Baranga. Não, não é. Se tu diz que tem beleza interior acentuada, sabe que feia em Baranga. Hoje, antes do Pretinho Básico, aconteceu uma anormalidade dentro da programação da Rede Atlântica com a macrofonia. Não, pro Rio Grande do Sul foi uma coisa. Uma anormalidade. Anomalia, brother! Peraí, um cacau só tá bom. Aqui, gente, só um pouquinho aí. E aí aconteceu essa normalidade de ir para o Rio Grande do Sul, o programa. Sim, do cacau. Uma degustação que a gente fez. No Twitter aqui, o que estão falando bem só, do programa. Só cara. Elogios, cara, exatamente. Impressionante. E tem muitos catarinenses que hoje moram no Rio Grande do Sul e que hoje puderam reouvir o Cacau Menezes. Realmente, Cacau Menezes é o cara, brother. Cacau Menezes, muito bom. Demais o programa do Cacau Menezes. Fiquei meio nervoso, brother. Todos os dias. Parabéns, Cacau. Olha, realmente essa degustação com o Cacau agora da. Foi boa, né, Paulinho? Vocês foi muito boa, hein, Magnata? Amanhã eu quero de novo, tava hein, nervoso, Cacau? Tava nervoso. Diz aí. Peço desculpas. Marcos Pianger. Bom, eu tenho aqui uma piada. O sujeito entra num bar, vai até o balcão, pede uma dose de uísque, fala bem alto pra todo mundo. Hoje é por minha conta! Pianger! Todo mundo pode beber por minha conta! Pode beber como por minha conta, brother! Aê! E aí ele vira pro barman e diz, você também, brother, pode beber por minha conta. Ah, que legal. Todo mundo bebe uma dose, duas, três. Pianges é bom companheiro, Pianges é bom companheiro. Ele diz, mais uma dose, brother. É claro que eu tô afim. E assim vão sucessivamente, 15 doses. 15 oh, doses. Caramba. Na bebida pessoal de Cacau Menezes. O bar pessoal de Cacau. Aí o cara pede o seguinte: valeu, galera! Boa noite! Pega e vai embora! Boa. O barman fica indignado, pula do balcão, dá o maior pau no sujeito, põe o cara pra fora. Ai, ai. No dia seguinte ele aparece, o mesmo sujeito, vai até o balcão e diz assim: galera! Hoje é por minha conta! Todo mundo bebe por minha conta, brother! Cunhado! Aí ele ele vira pro barman e diz assim: "Cê não, você fica muito agressivo quando você der." Muito bom, hein, MCP? Obrigado. Frases que nunca serão ditas, de acordo com Anderson da Silva de Criciúma. Mãe, eu vou tomar banho. Se alguém chamar no MSN, responde pra mim, tá? Olha, a minha internet é extremamente rápida. Vamos no show do Calypso? O colapso. Ah, mas é bonita essa Dilma, cara. Mãe, preciso dizer uma coisa, eu sou emo. Cara assumindo, cara, ninguém admite que é emo, assumindo, né, cara? Que é emo. Nenhum emo admite que é emo. Ah, eu odeio faltar aula, cara. Olha, tu sabe que o Orkut tá cada vez melhor, cara. Ô, professor, olha aqui. Tá, eu colei. Bota zero na minha prova. Não, não, eu não tô afim de feriado. Pra quê? Eu quero estudar, né? Pá, não tem coisa melhor do que acordar cedo no final de semana? Não tem. Não tem, né, cara? Bah, 6 da manhã no domingo? Exatamente. 7. Odeio TV. Joguei a minha pela janela e deu. Aliás, eu não suporto computador. Leio o dia inteiro. Revista, jornal. Uh-huh. Potter, tem outra, dia lendo, cara. É impressionante. Sim. E pra fechar, eu arrumo meu guarda-roupa todo dia. Ah. Anderson, parabéns, Anderson. Cara, o Potter botou a camiseta e tirou de novo. Acho tem que tirar a camisa mesmo. Tira a camisa! Tira a camisa! Diz aí, Jesus. Levante pro outro e comece a rodar! Bom, agora nós tá chegando o planeta, falado, tem umas cantadas. Vai no planeta amanhã, gente. Vou pular, né, meu? Falei com o cara liberou, disse que não dá nada se eu correr da meu. Tá com uma cara de doidão, Magnata. O que tu fez na praia hoje de tarde? Tava lá, né, meu? Imita o pause. Vendeu muito camarãozinho. Tava ali, curtindo ali, Magnata. Tava lá curtindo, vendeu muito camarão. Curtindo o meu camarão. Camarão da ilha é o melhor que tem, né, Magnata? É o melhor. Tamo aí, né? Amanhã tamo no planeta. Então, meu, vamos pra algumas cantadinhas? Boa, manda aí, Geizô. Cantadinhas pra você, chegaram agora no planeta, ali naquela muvuca, chegando no ouvido da... Eu vou avaliar, cara, porque ontem à noite usei muitas cantadas e deram tudo certo. Então vamos lá, se tu usar essas daqui, salado, tu vai te dar bem, meu. Gatinha, salado, você não é dreads, meu, mas tá grudada na minha cabeça. Ah! Pode ser. Vamos fazer um desafio de cantadas. Quem sabe não faz, não chega nela e fala assim: "Oi, gata, eu não sou o Felipe Dilon, mas, ô menina, deixa disso, quero te conhecer. Vê se me dá uma chance, tô afim de você." Sua linda. Ela já até saiu. Então pouco longa, né? Foi muito longa, meu. Pelo amor de Deus. Tô sentindo só com essa aqui, meu. Gata, me dá a tua talula que eu te mostro o meu bial, meu. Olha a que talula. Isso? O que isso? É uma integrante linda do Big Brother. Exatamente. Ela já mostrou a talula. Essa aqui combina com a nossa semana. Já apareceu a talula no Big Brother? Já apareceu. Eu vou te mostrar a talula hoje de noite, Maurício. Tem mais talula aqui. A minha talula. A tua talula me assusta. Chega nela e fala assim: "Gatinha, me chama de tequileiro e deixa eu mexer com a sua cabeça." Oh. Olha, aliás, um beijo pro pessoal do Guacamole e as tequileiras, e o tequileiro que dá em cima de toda mulher, aquele desgraçado. É, eu fui com a minha mulher no Guacamole, ele ficava dando em cima com a garrafa, cutucando a minha mulher, cara. Bebe. Rira. Não, ele muito sensual. Tentando furar meus olhos, cara. É um horror ali, cara. Eu nasci pra isso. Tá numa fase fura olho, né? Tem mais aí, gente? Mais duas, um pra cada mais um. Mais duas, salado. Me chama de ramo imobiliário, investe em mim, meu. Essa é boa. Essa aqui então, aqui, ó. Gatinha, me chama de Power Ranger. Opa! E pega aqui no meu Megazord. Que é bagaceiro. Não sei o que é. Vai daí, Porazinho. Stephanie Sombrio, tá? E o Porá! Trabalhando e ouvindo o Pretinho dos dias, é essa minha rotina. Abraço a todos e continuem alegrando as nossas tardes. Abraços do amigo e fã Marlon Felipe de Floripa, que manda pra gente a oração sagrada para os machos. Vamos ver, velha! É hora da oração, velha! Mas é pra pegar o macho? É oração pra pegar um macho? É a hora da oração sagrada para os machos. Ô, mendigo, hora da oração, mendigo. The number one radio station na Atlântida anuncia a oração para os machos neste momento na voz de Porã. Sabe como é que é o apelido do mendigo? É Neco, né? Não. Abutre. Pode me chamar de Abutre. Abutre! De Canoas. Ai, que os mares e rios Virem cerveja. Ó, atenção, a gente começou. Bota a trilha aquela de igreja do Pi. É, por favor. Por favor, Maurício. Trilha de igreja. Coração sagrada, Pi. Trilha de igreja do Pi. Mas por que que para, aí, cara? Porque tu tem que apertar uma vez só, meu. É, Maurício. Aê, Mauriçola. Oração aê, sagrada para os machos. Você que está no trânsito em Floripa, atenção, daqui a pouquinho. Todo mundo rezando, dê as mãos. Que os você mares... que está no ônibus, dê a mão para aquela eu posso fazer? Cresce, abutres! Que os mares... Está me chamando? E eu estou inteiramente à sua disposição para mais uma informação aqui da Number One Radio Station Atlântida. De novo, para. Que os mares e rios virem cerveja. Ah, gente. E as mulheres o aperitivo. Uhul. Que a fonte nunca se seque. Que as nossas mulheres nunca fiquem viúvas. E que os nossos filhos tenham pais ricos e mães gostosas sempre. Que Deus abençoe as mulheres bonitas e as feias também, se tiver tempo. Deus, eu vos peço sabedoria para entender minha mulher, amor para perdoá-la e paciência para aguentá-la. Muito bom, hein, cara? Um brinde às mulheres que temos, às que tivemos e às que teremos e às que ainda virão. Um brinde também às namoradas que nos conquistaram, às trouxas que nos perderam e às sortudas que ainda vão nos conhecer. Essa reza tem endereço. Que sempre sobre, que nunca nos falte e que a gente consiga dar conta de todas as velhas! Homens, homens, homens, homens, homens, homens! A magia do verão espera você no Bali High, o Summer Club mais alto astral de Santa Catarina. Continua embalando as noites de quinta e sábado em meio à natureza, diversão e muito amor. Hoje, dia 13, em Porto Belo, tem mais uma noite de luau com a banda Uniclus. No sábado, dia 15, as quatro casas abrem as suas portas trazendo atrações para todas as tribos. Em Porto Belo, o agito é com o projeto Overcast e o DJ T. Bianchi na pista house e o DJ Grilo no hip hop. Em Pissarras tem os DJs Chris Kessler e FMZ Sertanejo Universitário e ainda um tributo aos anos 80 e 90 na pista Old Friends. Garopaba promove a sua primeira noite de luau com a banda Catuípe. E em Issara tem a festa do Havaí com bandas, DJs, mesa de frutas e decoração temática. Opções não vão faltar para você se divertir nesse sábado no Bali High. Maiores informações em balihai.com.br. E aguarde, dia 22 de janeiro tem luau com Serginho Moá no Bali High de Pissarras. Bali High, onde a magia do verão acontece. Let's swallow, let's kiss, let's fuck, let's do it. Meu Deus, maravilhoso. 29 para 7, tá na hora dos classificados do Pretinho. Até que fim, agora. Ô Maurício, é burro, cara. Aperta, não sou, cara, ó. Eu gostaria, inclusive, de agradecer ao carinho do Marcos Pianges. É uma coisa que realmente me comove, Marcola. Eu te amo. Opa, alguém tá me ouvindo aí? O Marcos demonstra carinho com agressividade. É, mas assim que ele é um agressivo. Desde pequenininho. Eu e o Vitor, eu e o empresário. Classificados do Pretinho, a primeira oferta que chegou pra gente aqui. Tô querendo vender minha moto e acho que vocês podem me ajudar. É uma CBR 900 RR Fireblade, ano 99, com 66 mil quilômetros rodado. A moto está linda, é coisa de primeira, impecável. Tô pedindo 25 mil reais e aceito carro até uns 13 mil. Se for no dinheiro, posso melhorar o valor. Interessados em enviar e-mail para vendo_cbr900@terra.com.br. É o Jean. Baita moto, né, Pi? Ah, é uma baita moto, vale a pena. 900 cilindradas, cara. Gostou no mendigo Neco de Canoas? Olha, eu também estou pedindo 25 mil reais nas sinaleiras. Quem estiver disposto a doar alguma quantia para este que aqui está, ficaria tu mora onde? Tu mora no Bombal? Radio. Meu nome é Abutre de Canoas. Mais uma oferta aqui nos classificados do Pretinho, vendo Sportage 2009. LX 2.0, único dono, tirada zero, emplacada em Floripa. Tá com 40 mil quilos, ou melhor, 40 mil quilômetros. Todas as revisões feitas a cada 10 mil na Kia, onde foi comprada. A última, inclusive, dos 40 mil, foi feita no dia 28 de dezembro. Ou seja, a próxima só daqui a 10 mil quilômetros. Banco de couro completa, ar, ABS, airbag duplo, etc. Motivo da venda, tô mudando pra Recife e não tô querendo despachá-la em Cegonha. Interessados, e-mail esporteijesantos@yahoo.com. esporteijesantos@yahoo.com.br. Ele quer... Quantos conto? Não diz. Não, vamos faturar, vamos faturar. Antigamente ele aprontou demais. Agora só joga play com os guris. Gente, você que gosta de praticar esporte radical, mas acha que isso é coisa de pobre, quer fazer com mais requinte, mais sofisticação, a Omicretin Corporation traz a inovação pra você, requintado, chique, sofisticado, mas que não quer perder o prazer dos esportes radicais. Asa Delta de mármore, gente. Olha! Ele é feito pra quem gosta de coisas radicais e tem uma incrível aerodinâmica. Mas não cai, Almir? Não cai, o mármore flutua, não sei se tu sabe disso. É um material flutuante. É lindo, mas a delta de mármore. Sem deixar de lado a chiqueza do mármore. Você que é rico e gosta de praticar. Fino isso, né, gente? Muito. Então, muito. Compre já a sua asa delta de mármore e vá agora mesmo para o monte mais alto praticar. Qual é o e-mail? É Jorge Carlos Feltner, estanciavelha@hotmail.com. Ah, o Jorge? Exatamente. Pretinho Básico apresentado por sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. Telefonia imbatível do Big, tudo de melhor para você. E Damilher, a moda está nas ruas, 25/7, já voltamos com o Pretinho. Voltaremos ao vivo aqui de Floripa. E o galã Henrique Castelli. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, 18:07, tamo de volta com o Pretinho Básico. Pretinho Básico, às vésperas do Planeta Atlântida 2011, a partir de amanhã, em Canasvieiras, no Sapiens Parque, a gente dá início ao Planeta Atlântida Santa Catarina. Tudo começa às 17:30, mas Atlântida começa a transmitir direto do seu estúdio a partir do meio-dia, a partir do Discorama. Atlântida se muda pro Parque Sapiens Parque em Canasvieiras para transmitir todas as emoções de mais uma edição do Planeta Atlântida 2011, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, o Washington do Fluminense chorou hoje e abandonou a carreira de futebol. Pois é, eu fiz um comentário no nosso lanche que foi emocionante a despedida do Washington. O Cagê quase me deu um tiro, de metralhadora. Quase que eu te dei um tiro. O Washington quer dizer, jogou na dupla Grenal, no Inter e no Grêmio. Jogou os dois, né? Jogou no Grêmio, né, Santana? Jogou no Grêmio, era... Tá bem aí, Santana? 98. Tudo bem, Santana? Tudo bem. Tu andou bebendo ou não? Não vou negar. O Gleidson, doutor Potter, renovou com o Inter até 2030. Importante, a gente tem tendo várias informações legais do Inter no começo do ano aí. A volta do Bustos, a volta do Maicon, a volta daquele cara que jogava no Vitória, como é que é o nome dele? Não sei. Um cara que quase nem jogou meio campo, que era do Baita Vitória. Baita jogador, o inesquecível. Okay. Thiago Humberto. Agora a renovação do Gleidson, que é um bom jogador. Sabe onde é que tá o Ronaldinho, doutor Meira? Londrina. É, evidentemente, né, que eu, né, nesse momento, eu não gostaria, inclusive, de estar me manifestando, né? O Ronaldinho tá em Londrina, com o Flamengo. É, bem feito pra entender, doutor Cabelo. Nos ouve em Londrina, um abração pra rapaziada que nos ouve em Londrina, uma grande cidade. É isso aí. É a seleção brasileira, né? Viajou pra disputar o Sul-Americano Sub-20, Santana. Bordada com o nome. Quem é o doutor Santana? E vou mandar. Tá ensaiando? Tá ensaiando? A entrada da faixa. Ele não sabe cantar, cara. Eu quero presente. Tá bom, Santana, obrigado. Era isso, doutor Alceu? Exatamente, doutor Maurício! A minha linda, meu Deus do céu, quem é que vai conseguir calar agora o Santana? Ah, evidentemente, né? Mais um, né? Gostaria de mais um, mais um. Aqui. Então, é Natal! Ah, não, Boquetelli! O Boquetelli tá chegando pro Natal de 2011. É, Boquetelli. André! Boquetelli. Eu acho, né? Meu Deus do céu, isso aqui virou um programa de louco, cara. Piada do Potter! Apoio! Copos do Curu! Pra quem gosta de tomar no copo plástico. E aí a loira mal tira a carteira de motorista, compra seu primeiro carro, uma Ferrari, e vai mostrar pra sua amiga. As duas saem pela estrada a mais de 200 km/h, a amiga tá apavorada, tem medo da velocidade, e a certa altura a amiga diz: reduz um pouco a velocidade, toda vez que tu entra numa curva eu fecho os olhos. E a outra loira: é mesmo, eu também. Meu Deus do céu. E aí, Girina? Aí o Sheik árabe tá no hospital e um amigo vai visitá-lo. E aí, o que que aconteceu, tia? É, esta modernidade, voz de Sheik. Esta modernidade, a culpa é desta maldita ocidentalização do nosso país, desta influência dos americanos. Já vivemos dias bem melhores. Não, mas eu não vejo por que tá se queixando. Tu é muito rico, tem seus palácios, seus carros de luxo, seus súditos, tem suas 45 esposas, Potter. 45 esposas, não mais do que isso. Nossa Senhora. Muito bonitas, todas elas, gostosérrimas, todas ao seu dispor. Impressionante. E além disso, tem vizinhos, né? Aí o cara diz: maior problema são os filmes americanos. Imagine que anteontem passaram desses na televisão. No filme tinha um marido que chegava em casa tarde da noite, sua esposa lhe dava uma surra com um rolo de madeira. Pois bem, quando cheguei tarde de madrugada em casa, todas as minhas esposas estavam esperando com o rolo de madeira. Levei 45 golpes e tudo por culpa desses filmes americanos. E aí o ônus e o bônus, né? É o ônus e o bônus. Quem tem duas mulheres sabe que tem duas sogras, né? Só tem ônus ter 45 mulheres. Não tem bônus nenhum. Como que não? São 45 esposas, cara. 45 sogras. Não, são 45 amantes. Reclamando. São 45 TPMs. Só um pouquinho. As esposas de vocês são amantes. São 45 carros amassados. Como é que é, Potter? Você tem que falar mais sobre isso? São 45 calcinhas penduradas no chuveiro. São amantes de quem, Potter? De vocês? Nossas esposas. De quem, Potter? Mesmo. Ah. Vocês sempre estão falando pra mim, cara. A gente tá querendo dizer alguma coisa feliz, pra mim, Potter. São 45 arranhões no carro. Vai daí, Porã! Aí Jacó fala para Sara. É uma piada. Piada velha do Porã! Apoio! Sabonete Zumbu! Como pode um Zumbu ser tão cheiroso? Aí Jacó fala para Sara, mandar um beijo também para Sara, produtora do programa que a gente foi ontem aqui na TV Com. E a Karen, né? Para a Karen, a apresentadora do programa. Deixa eu aproveitar e já mandar um beijo também para Cris, lá de Novo Hamburgo, que está nos escutando, uma grande ouvinte nossa que adora o programa. Beijo, Cris. Aproveita e manda um abraço para Pablo Zimmer e a Grazi, são parentes da nossa amiga lá do Intercity, e o Juan, que tirou fotos com a gente aqui. Veio de Joinville tirar fotos e não carregou o celular, acabou a bateria antes de tirar foto. Manda um abraço, meu, pro bruxo, o Cabralzinho Gaúcho. Tá lá. O Cabralzinho? O Cabralzinho, meu. Cabralzinho. E a Jennifer, meu. Ai, saudade da Jennifer, meu. Aí Jacó fala para a Sara: a Sara, você está lenda? Não, Jacó. Você está castorrando? Não, Jacó. Você está bordando, Sara? Tá o quê? Bordando. Não, Jacó. Você está vendo a televisão? Não, Jacózinho. Você está olhando para algum lugar, Sara? Não, Jacó. Então tira os óculos para não gastar os lentes. Muito bom, hein? Mais um. Aí o Jacó fugiu pra Rússia. Fugiu da Rússia. Jacó fugiu da Rússia. Senhor Jacó, como é que você conseguiu fugir da Rússia, Jacó? Ah, Zéia, passaporte de minha amiga Efraim. Oh, vocês devem ser grandes amigos, não? E onde está o Efraim agora? Ah, ele estará procurando o passaporte dele. Mais um. Vai, Maurício. Então deixa eu falar aqui do preço baixo todo dia do Big, que já é um sucesso e todo mundo já entendeu que o preço baixo do Big chegou pra ficar. O Big tem 2.000 produtos com preços ainda mais baixos todo dia. Não é oferta de ocasião, não é válido só por um dia, não é por tempo limitado. É preço baixo todo dia mesmo. É uma revolução no seu jeito de fazer compras. Em vez de poucas ofertas válidas por 1, 2 dias, você tem 2.000 preços baixos. preços ainda mais baixos todo dia. Ninguém precisa mais ficar de supermercado em supermercado procurando ofertas para pagar menos. Basta ir no Big. Aproveite hoje, amanhã, todo dia. O Big é preço baixo todo dia. Boa, temos que falar do planeta. Vamos amanhã. Falar do planeta, Marcola! Vamos! Fala, vem o mendigo de carona. Fala da noite de sexta, Buti! Sexta-feira, o Planeta Atlântida apresenta as seguintes atrações: Iritas Aranha, Michel Teloche, Barrutz, Capital Inicial, Armandinho, Luan Santana, Monobloco e finalmente encerrando a noite. Infected Mushroom. Exatamente isso, eu ainda não. Não sai o Infected Mushroom. Não, eu trabalhei muitos anos na esquina da minha casa, arrecadando alimentos e donativos. Bora, Malabares! Malabares! E passa agora. Agora Santana, noite de sábado, Santana! Tem restart, Santo Grau e Nego João. Jeito moleque, Nando Reis, Soja, Guilherme Santiago, Charlie Brown, Junior, e Life is a Look. Ingressos à venda nas lojas Renner e pelo Call Center 4003-1212. E no Sapiens Park em Canasvieiras, local do Planeta Atlântida, local para onde a Atlântida se muda lá. Amanhã. Já dá pra comprar lá. E amanhã, a partir das 10 da manhã também. Garanta o seu camarote que vai esgotar, todo mundo esgota. E a partir de amanhã, a Atlântida se muda pro Sapiens Park em Canasvieiras para apresentar toda a sua programação de lá. A partir do meio-dia, a gente começa a transmitir o Discorama ao vivo do estúdio da Atlântida em Canasvieiras, no Sapiens Park. À 1 da tarde tem Pretinho Básico especial ao vivo do Planeta Atlântida. Às 2 tem o Barracão e a partir das 5 da tarde a gente começa a transmitir os shows na íntegra, direto do palco central do Planeta Atlântida, Potter. O estúdio da rádio, aquele transparente. O estúdio cristal da Atlântida. Fica entre, na frente do palco, entre a área VIP e a rapaziada, a massa de 90%. A massa! Então a gente vai ficar bem no meio do estúdio da massa, bem no meio do Planeta Atlântida, pertinho do palco. Vai poder ver a ralé e também as gostosas camarim. Você vai poder acompanhar também pelas imagens da TV Com em Santa Catarina. A TV Com transmite a partir das 5 da tarde o Planeta Atlântida deste sábado, e o Rio Grande do Sul a partir das 8 da noite vai poder conferir as emoções do Planeta Atlântida Santa Catarina pela TV Com. Fora isso, tem a cobertura do Clique RBS. Exatamente. Completa, sempre com blog, pra você foto, que nos acompanha, e exatamente, mais alguma coisa? Estacionamento, ontem eu conheci a menina que teve a ideia de fazer o estacionamento lá na festa do estacionamento. É um estacionamento. Se você for lá estacionar e mostrar o seu ingresso do Planeta Atlântida, tem estacionamento lá pra todo mundo que comprou o ingresso. São 3.500 vagas no estacionamento exclusivo do Planeta Atlântida. Só olhe. Tem mais 2.000 vagas que são disponibilizadas pela prefeitura ao redor do Sapiens Park, com acessos por Jurerê e Cachoeira do Bom Jesus. E essas 3.500 do Planeta, se tiver com mais de 3 pessoas no carro, ganha tem desconto. Se cada uma dessas der R$1, eu terei R$3.500. Cala a boca, Bob! Atenção, motorista! O trânsito no norte da ilha vai sofrer algumas alterações. A mais significativa é o bloqueio da SC-401 no trecho entre o Trevo dos Ingleses, ali no Ilha Shopping, e o Sapiens Park. Então, do Trevo de Ingleses até Canasvieiras, o trânsito vai estar bloqueado. O horário depende do fluxo de carros, mas de acordo com o major da Polícia Militar, Marcelo Martinez, a previsão é começar a alteração a partir das 4 da tarde. A partir das 4, o trânsito vai ser bloqueado ali, com acesso exclusivo só para quem tem ingresso do Planeta Atlântico. Boa, Maurício! E aí você fica, tá, e vai ser seguro o Sapiens Park? Vai ser muito seguro, o festival tá totalmente organizado. O secretário de Segurança do Estado de Santa Catarina, o César Gruba, visitou o local ontem, aprovou as transformações do Sapiens Park. Vai ter uma unidade de vídeo monitoramento móvel, que é um furgão da Polícia Militar, que vai ficar do lado de fora do evento. São 5 câmeras abrangendo 100% do evento. vai ter monitoramento total. Boa. Vão ter pessoas controlando o evento. Boa. Através dessas de câmeras. Câmera. Não pode fazer nada lá, ô marginal. Vai ter policiais a pé, com cães, a cavalo, viatura dentro e fora do evento. Ah, ninguém corre como eu, tá? Policiais são 160 policiais envolvidos na segurança policiais do planeta. Disfarçados vão estar lá também, inclusive alguns se apresentando disfarçadamente com bandas no palco principal. Policiais da Parmejanas. Exatamente. Exatamente. Pra garantir paisana. Tranquilidade ao público, logo na entrada, todo mundo vai passar por uma revista de toque e detecção de metais. Mas esta é a minha revista favorita. Eu quero receber uma revista caras. E além disso, saída de emergência, hein? Mais saídas de emergência são 15. Antes isso eram é bom, 5, hein, Magnata? Planeta Atlântida. Cara, o Planeta Atlântida é mega fugir, organizado. Quer dizer que dá pra fugir, meu. É demais, Planeta Atlântida. É demais, é demais. E além do palco central do planeta, tem as atrações do WePlanet em parceria com a Pachá, a maior rede de casas noturnas do mundo. Um line-up de DJs incrível a partir das 5 da tarde de sexta-feira até de manhã de sexta. E depois tudo isso se repete a partir das 6 da tarde de sábado. O WePlanet do Planeta Atlântida. Tiseuzinho, pelo amor de Deus. Que vai matar ele. Shows que vocês querem mais ver no Planeta Atlântida, cara. Eu quero ver o Monobloco. Quero ver o Monobloco Planeta Atlântico, uma massa. Nunca vi o Monobloco. Eu quero ver mais de 10, 15 mil pessoas, então eu quero ver o Monobloco. Eu tô curioso pro show do Restart. Quero ver o Restart, quero cantar junto com o Restart. Tu, Geiso. Eu queria ver o Lua Santana. Eu quero ver o Paulinho Borgozinho. Santana, quer ver quem é Santana? WePlanet. Tem o Paulinho. Santana. Quero ver o Guilherme Santiago. Com a camiseta de quem tu vai lá no planeta? Do Grêmio. Não perca o Planeta Atlântico da manhã e sábado em Canasvieiras, no Sapiens Park. A gente tá aqui pra isso pra transmitir o planeta. Quem quer falar? Quem quer falar também, que eles querem ver. Eu quero ver o Infected Mushroom. Infected Mushroom. Eu gostaria de ver também, doutor Cagão. Infected Mushroom. Com bom regueiro, quero ver o Soldiers of Charm. Mas é o Pause que quer ver o show. Eu também quero ver, né? Não, o Pause vai fazer uma ponta. Qual é que tu quer ver? Tem vários shows que eu vou fazer ponta lá, hein? Só ficar ligado, no show da Chima Roots, no show do Capital Inicial. Pô, ninguém quer ver Capital Inicial, cara? Eu quero. Quem quer ver o meu show? Pô, eu quero ver o Charlie Brown, cara. E aí, moçada? Eu quero ver o Monobloco, mas não sei se vai dar tempo de ver todos eles no palco. São muitos, né? Sidão, quer ver qual, Sidão? Ah, eu ainda não sei nem se vou conseguir ir. Me parece que a área é pequena para que eu possa entrar. Na tua cabeça, não, aumentaram por causa tua, Cid. Ah, é por causa da minha chegada. O Sapiens Park tá lá por causa tua. Eu vou poder anunciar o planeta? Vai. Eu proponho uma hora de notícias. E tua, Butre, vai querer ver quem? Eu estou de olho em todas as informações que estão me passando, mas no princípio ficarei na beirada do estacionamento aceitando trocado. Fazendo malabares. A partir daí, estarei mais em frente, anunciando as atrações do palco principal. Sim, meu nome é Abutre de Canoas. O mendigo. Ô, Sidão, acho que tá na tua hora, né? De encerrar esse planeta, esse pretinho básico, pré-planeta. A gente se despede aqui dos estúdios nababescos da 100.9, Atlântida da Floripa. Estaremos transmitindo amanhã, a partir da 1 da tarde, do estúdio do Planeta Atlântida. E segunda-feira estaremos de volta na nossa casa, que é Porto Alegre. Os garotos de Porto Alegre. Que a gente tá vendo no estúdio, se despedindo do estúdio. Essa trilha é pra tu se sentir o clima dessa foto. Sidão, já tá. Pega o fone ali do Jesus. É o clima assim quando Deus fala com o homem nas passagens bíblicas. Exatamente. Até aqui, sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. Telefone imbatível do Big, tudo de melhor pra você. E Damilera, a moda está nas ruas. Cid Moreira, as suas palavras, Cid, por favor. Deixa eu mandar um abraço pro Gabriel, que encontrei no postinho, a turma toda dele. Parece o mendigo. Parece o Abutre. Vai, Sidão. Chegou a minha hora, me deu os salmos. Onde estão os salmos? Eu encontrei, está aqui. O salmo diz assim: prestem atenção, quem mandou foi a Rita de Canoas. No samba ela me diz que rala. No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela me diz que rala. Viu a boca da garrafa? Não aguentou e foi ralar. Meu Deus. Vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. Bebeu, Cid? Eu não vou negar. Desce mais. Desce mais um pouquinho. Vai saindo da boquinha da garrafa. Na boca da garrafa. Vai subindo na boquinha da garrafa. Maurício Rabelo, trabalhos técnicos. Sobe regional. Mais na boquinha da garrafa. Ela gostou do rala-rala. Da Amazônia, emissora da empresa Brasil. Ela só pensa em ralar. Eu queria te dizer. Ela gostou do rala-rala. Viu a boca da garrafa. Não, da Amazônia. E foi ralar. Boa noite.